Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler Colossenses 2, 1 até 5. Colossenses 2, 1 a 5. Então, só lembrando, os irmãos, a gente viu na introdução a questão da sabedoria de Deus e como uma parte necessária para o progresso espiritual, essencial, né? Vimos nos versos 13 a 23, do capítulo 1, a centralidade de Jesus sobre todas as coisas. Perdão, isso mesmo. Depois nós vimos a questão do ministério de Paulo. E agora nesses versos, verso 1 até 5, Paulo desenvolve um pouco mais a sua informações a respeito da sua atividade ministerial, mas em relação à igreja de Colossos. Então a gente vai ter uma reflexão agora a respeito disso. O assunto, gente, é oração. É oração, inclusive é o trabalho de oração, curiosamente, né? Quando a gente chegou aqui, a Sandra estava dizendo isso. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Era oração, né? A gente vai ver que o Paulo encarava a oração como uma parte essencial do seu trabalho. Colossenses 2, 1 a 5. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Então, irmãos, isso aqui ainda o final. De certo modo, Paulo ainda está introduzindo o seu ponto. Os versos que logo depois aí na sua Bíblia, versos 6 e 7, de certa forma funcionam como uma declaração mais explícita do tema da carta. Né? Tudo que Paulo diz até o momento é importante, faz parte do tema da carta, mas os versos 6 e 7 são como uma declaração mais explícita. Né? Ora, como recebesse a Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé e tal. E é isso que ele vai desenvolver, o que significa andar em Jesus e por que que isso é essencial. Ele já começou a falar isso na introdução, porque ele falou da centralidade de Jesus, né? Falou do seu ministério, que é cristocêntrico, que é de levar as pessoas a reconhecerem essa centralidade de Jesus e serem transformadas à imagem de Jesus, nós vimos isso. Mas aqui ele fala sobre as suas orações em favor da igreja de Colossos e de outras igrejas ali da região, né? Nós vamos ver. E tem algumas coisas interessantes aqui a respeito da oração. Aquilo que a gente aprendeu algo sobre o ministério a partir do exemplo de Paulo, né? De como era o seu ministério apostólico centrado em Jesus. E existe algo de importante aqui também sobre a oração. A gente pode aprender muitas coisas, irmãos, com as orações de Paulo. As orações de Paulo em Efésios, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses também. Tem muita coisa importante nessas orações. Mas Paulo diz alguma coisa para nós aqui a respeito da oração como algo que envolvia toda a sua personalidade. A oração de Paulo pelos Colossenses envolvia sua vontade, envolvia suas afeições, envolvia sua mente também. A gente tem essas três coisas aqui. Inclusive, nós, curiosamente, eu encontrei essas três relações, né, da oração com a personalidade humana justo nesse texto. Então vamos ver a primeira aí no versículo 1. O que nós temos aí em primeiro lugar? A vontade de Paulo está envolvida, né? Versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Estão vendo que ele citou os laodicenses, né? Paulo escreveu essa carta para a igreja de Colossos, que era no chamado Vale do Lico. O Lico era um rio que passava na região, numa região da Ásia Menor, e tinha algumas cidades importantes ali, Hierápolis, Laodiceia, Colossos. Colossos, inclusive, não era das mais importantes, e tinha outras vilas também. Então, aparentemente, a carta era para mais gente mesmo. Depois, no final da carta, Paulo dá alguma referência a respeito. Gente, a gente percebe que o Paulo não conhecia os crentes de Colossos, pessoalmente, pelo menos, né? A gente já tinha visto isso no começo da carta, algumas dicas a respeito. Parece que quem evangelizou a turma de Colossos foi Epáfras, que provavelmente atingiu outras pessoas, porque o Paulo tinha uma equipe missionária com muita gente, e às vezes quem ia no lugar, evangelizava e edificava a igreja, não era ele pessoalmente, mas ele estava sempre buscando informações e acompanhando o estado das igrejas. Mas Paulo diz aqui que vem mantendo uma luta em favor deles. Esse termo para luta aqui a gente já se referiu. Quando é que foi que a gente tratou disso? Do ministério de Paulo como uma luta. Está no capítulo anterior, não é isso? Paulo diz que agonizava, né, completando no seu corpo, né, o resto dos sofrimentos de Jesus. Então o termo tem a mesma raiz aqui, luta, né, agono. É o mesmo termo, era um termo comumente usado para competições. Eu acho que eu me referi a isso da outra vez, para competições de atletismo e que envolvia algum tipo de esforço. Inclusive, eu já me referi a isso também. Tem um termo que depois foi usado para falar de um aspecto da educação que é agonística, né? Que é o lado da competição, de se esforçar para conseguir alguma coisa. Que isso é uma parte também da educação. Os gregos enfatizavam isso. Mas é engraçado que Paulo aplica esse texto para o ministério, né? A competição, né? Mas não é competição com alguém, é a ideia do esforço, de você estar numa corrida, né? Do esforço do atleta. Essa é a imagem. E é claro, Paulo está falando da oração aqui, né? Inclusive, um pouquinho à frente, os irmãos vão ver que ele se refere a isso novamente. Só que falando de Epáfras, justamente. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Vejam aí, Colossenses 4, 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. 4:12. O que nós temos aqui, irmãos? É o esforço da intercessão, né? É o esforço da oração. Então, esse termo é interessante. A ideia do cristão como atleta, ela aparece em Paulo já, né, em outros lugares também, mas foi especialmente aplicada aos monges da Idade Média, ou um pouquinho antes, né, do final da Era Antiga, uma entrada da Idade Média, chamada de atletas. Né? O que o atleta faz? Ele tem que fazer sacrifícios, né, para poder ganhar a competição, ele precisa se esforçar. Né, precisa abrir mão de coisas, precisa ser focado, né, disciplinado, lutar por um objetivo definido. No, né, o atleta quer um objetivo definido. Se a gente fosse comparar hoje, não é igual só a pessoa que quer malhar. Né? O atleta é alguém que quer ganhar uma competição e que precisa lutar ali junto com outras pessoas ou às vezes contra outras pessoas para atingir aquele objetivo. E o termo usado é para isso. Não é para o exercício físico, esse termo é usado para a competição, né? Para esse esforço, para atingir um objetivo. Então, isso é interessante para nós, o Paulo tratar a oração dessa forma, como um trabalho. Né? Como um trabalho, mas não só um trabalho, mas como um esforço heróico, né? Com essa característica. Deuteronômio 9, vamos ler aí, Deuteronômio 9, 16 e 19. É um exemplo aqui de um atleta da oração, né? Moisés. Deuteronômio 9, 16 a 19. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. prostrado estive perante o Senhor como dantes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Irmão, isso aqui é a oração de Moisés. 40 dias e 40 noites de intercessão. Impressionante. A gente tem vários exemplos assim na Bíblia, né? Pode parecer muito 40 dias e 40 noites, mas Jesus já está há 2000 anos intercedendo, sem parar. A Bíblia diz que ele é nosso intercessor, né? Está como sumo sacerdote. Agora, nós somos chamados de sacerdotes com ele. Existe essa noção na Bíblia. E o Lutero falava a respeito disso. O que significa ser sacerdote, né? Isso, às vezes, é interpretado com a ideia de que nós não precisamos de um mediador mais. Nós não precisamos, porque a gente vai direto para Deus através de Jesus. Então, nós somos sacerdotes nesse sentido. Mas a ideia, e o Lutero enfatiza isso, da intercessão, é que nós sejamos mediadores, né, por assim dizer, em favor do próximo, em favor do irmão. Quer dizer, a ideia é que nós sejamos sacerdotes para o outro. A ideia é que todos nós podemos fazer isso. Não tem que ser o Moisés, ou o Arão, ou alguém assim. Qualquer um de nós pode funcionar como sacerdote em favor dos nossos irmãos diante de Deus. Então aqui, esse trabalho é um trabalho sacerdotal, né? Essa atividade, esse esforço atlético, né, por assim dizer. É o trabalho de intercessão em favor dos irmãos. E o Paulo usa essa expressão, trabalho. Ele nem usa a palavra oração explicitamente aqui, né? Quando ele descreve a sua atividade de oração, quando ele fala de Epáfras também, ele só diz que Epáfras se esforça. Quer dizer, parece que era parte da linguagem apostólica falar da oração como trabalho. Eu achei interessante por isso. Sem saber, o pessoal disse isso, né? Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. De fato, a linguagem nossa, por causa do pragmatismo contemporâneo, muitas vezes é inversa. A gente, sem querer, diz que quando não tem mais jeito de fazer nada, então a gente vai orar. Num certo sentido, eu não vou dizer que isso seja completamente errado. Tem coisas que a gente tem como tomar atitudes, tem coisas que a gente não tem como tomar atitudes. Mas o fato da oração não aparecer na nossa linguagem como trabalho é provavelmente um mau sinal, né? Ou, se estiver aparecendo agora, é um bom sinal. Porque em Paulo ele podia se referir à oração simplesmente como um trabalho. Epáfras trabalha muito. E aí o pessoal já entendia que ele orava muito, né? Então acho que a gente precisa aprender com Paulo esse lado da intercessão pelos irmãos como um trabalho essencial. Segunda coisa, versos 2 a 3. A gente vê que a vida de oração de Paulo envolvia o seu entendimento. Vejam aí. Qual era o conteúdo da oração de Paulo? Isso aqui está bem ligado com a primeira sessão que a gente estudou, a introdução da carta aos Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmãos, aqui Paulo pede duas coisas para que uma terceira coisa se realize. O que ele pede aí? Verso 2. Ele pede para que o coração dos irmãos lá de Hierápolis, mas também de Colossenses, dos Colossenses, seja vinculado, confortado em amor. E eles têm, segunda coisa, que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Paulo pede essas duas coisas. E o que vai ser o resultado disso? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Paulo pede três coisas, mas duas coisas são condições para a terceira. Então, a primeira, vamos considerar essas três. A primeira, Paulo pede que eles sejam confortados e vinculados juntamente em amor. Então, conforto é a palavra. Todo mundo conhece esse título do Espírito Santo, vem lá de João, do Espírito Santo como consolador, né, o Paráclitos. Mas algumas versões trazem conselheiro, se não me engano é a antiga versão revisada, que já que está fora de publicação, mas parece que está retornando agora. É, essa, o Paráclitos é o, a gente usa como aplicando isso ao Espírito Santo, principalmente, mas a gente tem o verbo paracaléu, que é, que significa, pode significar aconselhar, pode significar consolar, pode significar encorajar. O verbo é muito usado para encorajar. Então a ideia é daquela palavra que você dá para o outro e que abre o coração do outro, dá condições para o outro agir em uma determinada direção. Por isso que a gente pode traduzir o termo de várias formas, né? Então, a ideia aqui é de encorajamento, de estímulo no nosso texto. Então Paulo está orando para que o coração dos leitores seja encorajado, né? Seja curado, renovado e colocado em condições de fazer alguma coisa. Encorajado e vinculado em amor. Vinculado significa, a melhor tradução é essa, vinculado. Eu acho que NVI traz um pouco diferente. Alguém está de NVI? O que diz NVI? No versículo 2. Unidos em amor. Essa é a ideia. Isso, unidos em amor. Então, irmãos, o que Paulo está pedindo nessa primeira parte? Está pedindo pelos relacionamentos dos leitores como comunidade. Que através da experiência de amor na comunidade, eles sejam não somente encorajados, né, confortados, mas também vinculados. Eles sejam encorajados e vinculados em amor. Então isso é interessante, porque o resultado disso a gente vê no verso 3, é que os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo sejam reconhecidos, né? A gente não conhece as coisas de Deus somente através de meios racionais, né? Através da leitura, através da reflexão. A gente precisa dos relacionamentos, a gente precisa de vínculos pessoais para chegar ao entendimento das coisas. Isso é uma parte fundamental da experiência cognitiva. A gente sabe disso hoje, né? Até por causa do desenvolvimento da pedagogia moderna. A gente não aprende só lendo livro. A gente precisa de relacionamentos significativos que tornam as coisas que a gente está aprendendo coisas reais, vivas, concretas. Então Paulo está orando aqui não é só para o pessoal receber informações, né? Ele quer que eles tenham toda essa riqueza de entendimento para compreender o mistério de Deus, mas ele sabe que sem um contexto autêntico, isso não vai ser real. Então a sua oração é para que eles, antes de tudo, sejam encorajados e unidos em amor. Eu não esqueço uma vez que eu cheguei para uma irmã faz muitos anos. Ela estava meio faltosa, então eu fui falar, ô fulana, você precisa ser mais frequente, não pode subir tanto assim. Ela tinha deixado de ir à igreja umas 3 semanas. Não pode ficar sozinha. Aí a resposta imediata dela foi, eu não estou sozinha, eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem dúvida, isso é verdade. Mas, apesar de todas as dificuldades que a gente tem para se relacionar, né, como seres humanos, a gente não pode viver sozinho. Quando Deus criou lá, né, o homem, o que ele diz? Não é bom que o homem esteja só. Então é o René Kivitz que gosta de dizer que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. A nossa identidade como seres humanos não é definida só pelo outro que é Deus, mas pelo outro que é a outra pessoa humana. Não é suficiente a gente ter Deus lá em cima e a natureza aqui em volta de nós. A gente precisa de pessoas ao lado. Ao lado, isso é necessário para a gente se formar como seres humanos, para o nosso eu aparecer, um eu individual aparecer. Isso é necessário, a gente precisa de gente. Então, a primeira coisa que o Paulo pede é isso: que os relacionamentos funcionem adequadamente. Relacionamentos doentios podem, e muitos irmãos aqui sabem disso, dificultar profundamente o nosso acesso à verdade. A verdade está na Bíblia, mas o nosso acesso pode ser bloqueado se a gente vive num contexto de relacionamentos doentios, que a gente não consegue se vincular, não consegue receber conforto, encorajamento. Se a gente vive num sistema assim, a gente não consegue compreender o mistério de Deus, que é Cristo, e o nosso relacionamento com Deus fica bloqueado, a gente não cresce espiritualmente. Os relacionamentos fazem parte do processo, são parte integrante do processo. Não há progresso espiritual, crescimento espiritual individual. Não existe isso sem o outro, sem outras pessoas para a gente se relacionar. Por isso, quando Paulo vai orar para que eles compreendam o mistério de Deus Cristo, ele não pede simplesmente isso. Ele pede que os colossenses e os outros leitores tenham um relacionamento comunitário sadio para que isso conduza ao pleno conhecimento de Deus Cristo. Então a gente precisa investir na comunidade, no amor, no vínculo, no encorajamento mútuo. A gente precisa investir nisso, porque se a gente vive numa comunidade sadia, a gente vai crescer com ela. A gente vai entender melhor Cristo com ela, porque a gente não vai entender Cristo sozinhos. A gente precisa dos outros. Segunda coisa que nós temos aqui. Paulo pede para que eles, o amor atue de tal forma que os seus corações sejam confortados e vinculados. E a segunda coisa, que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então a palavra riqueza aí significa, tem o sentido de abundância. Tem alguma versão que traz abundância? Ou plenitude? Toda riqueza. NVI traz toda a riqueza também? Todos os tesouros. Não, isso é os tesouros da sabedoria e do conhecimento, não? Plenitude da inteligência. Uma boa tradução. Tradução interessante. Como que traz a NVI? Eu não sei qual a parte. É no finalzinho do 2. É no meio. Riqueza, toda riqueza do pleno. É riqueza, pois é. Mas a palavra pode ter o sentido de riqueza, o sentido de abundância, mas é porque a ideia é mais de quantidade, né? Não é tanto, não é do valor, mas de abundância. É de ter muito daquilo, né? De ter a plenitude, né? Como está ali, acho que é a versão da Babi. Qual que é a sua? Almeida, Revista Corrigida. A Revista Corrigida. Não é a minha versão preferida, mas de fato nesse ponto ficou uma tradução interessante. Irmãos, então nós temos a ideia de riqueza, de ter em abundância, de não faltar, né? De ter o necessário, tudo que é necessário. A riqueza da forte convicção. Então a ideia aí, a palavra traduzida como forte convicção, dá o sentido de segurança completa. Você está seguro de alguma coisa. Você está seguro, aquilo está bem assentado, está claro. Você sabe mesmo, não tem dúvida, não tem questão, é segurança. Em alguma coisa, certeza nesse sentido, convicção. Essa é a ideia. E a última palavra é inteligência mesmo. Inclusive é a tradução que ficou ali, né, da versão do Babi. É a inteligência, ou compreensão. Então a segunda coisa que Paulo está pedindo, para que eles tenham o pleno conhecimento lá de Cristo, como sabedoria de Deus, é que haja plenitude de compreensão e segurança a respeito daquilo que a gente compreende. Com certeza vocês já tiveram a experiência de ter muita certeza sobre uma coisa que depois vocês descobriram que você estava errado, era uma bobagem, né? Com certeza vocês já tiveram essa experiência. Ou a experiência de você entender muito bem um conceito, mas ter sérias dúvidas se esse conceito é válido. Você também pode ter passado por isso, né? Estudar um conceito ou alguém te dizer alguma coisa, você entender claramente o que a pessoa diz, mas você ter dúvida se aquilo é verdade ou não. Então, nenhuma dessas duas coisas são suficientes. Paulo não está orando simplesmente para o pessoal ter absoluta certeza e pronto, porque ele está orando para eles terem certeza com entendimento, com convicção, é a segurança da inteligência, a segurança da compreensão, é o que ele está pedindo aqui. Ele também não está orando para o pessoal simplesmente ter a compreensão. Quer dizer, você saber em termos geométricos, em termos lógicos, o que é que ele está ensinando. O que Paulo está pedindo aqui é que haja a segurança da compreensão. Segurança da compreensão é quando você vê uma coisa, você entende aquilo, você reconhece a realidade daquilo. Por isso esse termo segurança aqui é tão importante. Quer dizer, Paulo está orando para os crentes, em primeiro lugar, viverem em relacionamentos comunitários sadios, porque esse é o contexto da gente, do aprendizado. Mas ele está orando também para o pessoal ter insight, para o pessoal entender as coisas de Deus e perceber a realidade dessas coisas. Então ter segurança a respeito. Segurança a respeito do que Deus ensina, a respeito do que o Evangelho ensina, segurança da verdade e do significado. está pedindo isso, que a gente realmente conheça aquilo nesse sentido existencial. Você entende o significado e você está seguro a respeito do valor disso para você. E qual é o resultado, então, de nós termos aquela segurança baseada no entendimento claro do Evangelho e, ao mesmo tempo, a gente viver num contexto de relacionamentos saudáveis? Finalzinho, verso 3. Final do verso 2, né? Para reconhecer o mistério de Deus, Cristo. Então, conhecer o mistério de Deus, ou reconhecer, não meramente aqui o conhecimento de um conceito, mas o conhecimento do fato. Então, o termo tem sentido de estar ciente de alguma coisa, de estar consciente de alguma coisa. Onde está aí conhecer, né? Agora, qual é o Cristo que a gente vai conhecer? O verso 3, isso é uma coisa muito importante aqui. O verso 3, gente, é a explicação, a qualificação do Cristo no final do verso 2. Então, Paulo está orando para que eles sejam vinculados em amor e que eles tenham segurança da inteligência, né, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então, o entendimento e as relações comunitárias vão nos levar a perceber o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo. Agora, Paulo qualifica Cristo aqui como a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Então é claro que compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, nesse texto, é entender que Cristo é a fonte de toda sabedoria e todo conhecimento, que todos os tesouros estão nele. Então o que é que nós vamos aprender através dos nossos relacionamentos e do que nós precisamos ter plena compreensão e segurança? É de que Cristo é o centro de tudo, é a fonte de toda sabedoria e de todo o conhecimento. Nós vimos isso antes, nos versos 24 a 29, como Cristo é o centro, né, do esforço apostólico. Ele quer mostrar que Cristo é o centro de tudo, quer levar as pessoas a serem a imagem de Cristo, aprender, né, de Cristo. Mas o que é interessante aqui, a gente pode imaginar, é que para Paulo compreender a Cristo não é somente reconhecer a Cristo como Salvador, que é um primeiro passo fundamental, como Salvador pessoal, quero dizer. Esse é um primeiro passo essencial, a gente tem que reconhecer Jesus como nosso Salvador, né, e entrar no reino de Deus. Mas o que, que dizem os versos da frente aí, 6 e 7? Assim como recebesse a Cristo Jesus o Senhor, assim também, o quê? Andai nele. Não é? Quer dizer, a gente recebe, ou vivei, né? A gente recebe Jesus. Mas a questão é, como que Jesus vai ser relevante no resto da sua vida cristã? Jesus vai ser relevante na medida em que, através do entendimento e dos relacionamentos, a gente reconhece a Ele como a fonte de toda a sabedoria e todo o conhecimento. Quer dizer, quando Cristo começa a iluminar a nossa vida e nós passamos a entender de fato o que é o caminho da realização, que é o que está lá em Provérbios, né, o caminho da vida. Quando a gente começa a aprender o caminho da vida através da imitação de Jesus, através da luz de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, compreender Cristo não é só reconhecer Jesus como Salvador, mas reconhecer que todo o conhecimento humano tem em Jesus o princípio e o ponto de integração. Quer dizer, é a gente entender as diversas áreas da nossa vida à luz de Jesus. Se tem áreas da nossa vida em que Jesus ainda não tem a ver com elas, então está faltando crescimento espiritual naquela área. Então nós ainda estamos imaturos naquele setor da nossa vida. Né? A gente não está andando em Jesus. A gente está recebendo Jesus para ir para o céu, mas não está andando nele. Para a gente andar nele, a gente tem que entender, de fato, na prática, toda a sabedoria e conhecimento está nele, e isso significa que em qualquer área da nossa vida, Cristo é relevante. Não existe um conhecimento em nenhuma área, seja na vida emocional, no trabalho, na nossa vida em casa, não existe uma área em que a sabedoria para viver aquilo não tenha a ver com Jesus, e não venha de Jesus. Se tem uma área da sua vida que você vive e está funcionando bem, aquilo deve ter a ver com Jesus de alguma forma. Talvez a gente não compreendeu ainda claramente, mas você precisa compreender. Se não está andando, então Jesus é a fonte de toda sabedoria e todo conhecimento. Então, Agora, é claro que a gente percebe então na oração de Paulo, Paulo não ora só pelo objetivo final. Isso é interessante, voltando agora para a vida de oração de Paulo aqui, né? Irmãos, Paulo não está orando só pelo objetivo final, que todos tenham pleno conhecimento, né, de Jesus, né? Que todos nós compreendamos que em Jesus estão todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento. Vejam que na oração de Paulo estão também os meios para esse objetivo ser alcançado, que são o entendimento da palavra de Deus e a vida em comunidade. São esses dois pontos que ele orou para que a gente tenha o pleno conhecimento, né, de Cristo e compreenda que a sabedoria e o conhecimento estão nele. Reconheça isso. A gente precisa da palavra e precisa da vida comunitária. E Paulo sabia que essas duas coisas eram condições para o entendimento pleno de Cristo. Então, ao invés de orar só para os crentes terem o entendimento pleno de Cristo, ele orou para que os meios fossem supridos. Então, o que nós podemos dizer da oração de Paulo? Que a oração dele era informada pela vontade de Deus. Paulo sabia tanto do propósito de Deus, como do caminho para o propósito de Deus ser alcançado. E essas coisas entravam na oração de Paulo. Muita gente diz que para a oração não é necessário, né? Que o conhecimento profundo, né? O conhecimento da Bíblia seria, da palavra de Deus, seria para a gente viver o dia a dia. E para a oração basta a fé, mesmo que você não saiba nada. E, de fato, a gente precisa sempre confessar a nossa ignorância a respeito dos caminhos de Deus. E a gente tem que confiar que o amor de Deus vai suprir essa ignorância também. No sentido de que o fato de nós não sabermos orar como convém, não vai impedir Deus de fazer intercessão por nós. Jesus é o nosso intercessor, o Espírito Santo intercede por nós, né? Ou por meio de nós, por gemidos inexprimíveis. Mas isso não significa que nós não precisemos orar. Até Jesus ensinou, né, a forma correta de orar. Está lá o Pai Nosso e outros ensinos de Jesus sobre oração. E uma das coisas que a gente vê na oração de Paulo é que a oração de Paulo é informada pela vontade de Deus. A oração, Paulo conhece o propósito de Deus, que é que as pessoas tenham a imagem de Jesus, que é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro, é a imagem de Deus, o primogênito de tudo. E os homens, criados à imagem de Deus, precisam imitar Jesus. Então ele orava por isso, para os crentes terem isso aí. Mas ele sabia o caminho para que isso fosse alcançado. Então ele orava por esse caminho também. Quer dizer, ele orava para que a vida comunitária dos irmãos funcionasse adequadamente e eles tivessem entendimento da palavra de Deus. Porque esses eram os meios. Esses eram os meios. 1 João 5, 14 e 15. O que nós temos aí? 1 João 5, 14 e 15. Sobre oração. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, nós temos que orar também corretamente nesse sentido. Orar de acordo com a vontade de Deus. O que significa orar pela comunidade? Então Paulo nos mostra o que é orar. É orar de acordo com a vontade de Deus. Está lá também na oração de Jesus. O que é a oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Paulo fala sobre o reino de Deus também em Colossenses, mas como que ele fala a respeito disso? Em termos da centralidade e do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. O que diz? Novamente, verso 6. Colossenses, que é essa declaração do tempo. O que está escrito aí? Assim como recebestes a Jesus o Senhor. Né? Então nós temos aí em Colossenses o senhorio de Jesus. Né? Então é a forma de Paulo falar sobre o reino de Deus, né? A partir do senhorio de Jesus. Ele diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Está lá no começo de Colossenses. Então, quando Paulo vai nos mostrar como ele ora, a gente percebe que ele ora de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o senhorio de Jesus seja estabelecido. Né? Que as pessoas tenham Jesus no centro das suas vidas. Mas ele sabe também o caminho para que isso seja alcançado. Então, isso está incluído na oração. Agora, vejam aí. seguindo os próximos versículos, perdão, versos 4 e 5. Como é que Paulo ora? O que nós aprendemos aí? Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Raciocínios falazes. Então, o grego aqui tem o sentido de argumentos plausíveis. Como é que está na NVI esse versículo? Convincentes. Muito bom. Então, essa é a ideia. Argumentos convincentes. Raciocínios convincentes. Né? Parecem que fazem sentido. Parecem que fazem sentido. Então, isso é curioso. Né? O Paulo sabe. Por que, que o Paulo orou antes? Para que eles tivessem a abundância de segurança de compreensão. Por que, que ele orou isso? Exatamente. Porque argumentos... Gente, argumentos falsos, mas convincentes, o mundo está cheio. E essas coisas atrapalham a vida cristã. Tem muito crente que acha que basta você ter boa intenção e vai dar certo. Né? Então tem aquela aquele famoso dito, né? Que o inferno está cheio de boas intenções. Olha, se você vai para uma livraria evangélica hoje, procura um livro de vida cristã, qualquer que seja, você vai descobrir que a gente tem as dezenas. E cada um tem uma solução diferente para a vida cristã. É muito curioso isso. Porque tem muita gente que não gosta de ler livro de teologia e vai ler livro de vida cristã. Só que cada um dá uma solução completamente diferente. Você vai fazer isso e vai ser feliz. Então, uns vão dizer que o caminho é você soltar tudo. Você abrir mão, não se esforçar, porque Deus vai controlar. Aí você pega do lado desse livro tem um outro dizendo que você tem que se esforçar, lutar, que você, Deus vai te dar a bênção se você lutar. Um diz que você tem que tomar posse através da confissão positiva. O outro diz que você não precisa fazer nada disso. Uns vão dizer que o importante são as disciplinas espirituais. Você tem que orar, você tem que jejuar, né? Você tem que dar esmolas, como Jesus falou, e as disciplinas espirituais seriam o caminho, né? O lado ascético. Aí outros vão dizer que não é nada disso, que isso é religiosidade morta, que o negócio é fazer trabalho social. Que aí a luz vai resplandecer na sua vida, como está lá em Isaías, né? Se você desatar, né, as cadeias do aquele que está aprisionado. Que isso seria o jejum. E assim por diante. Cada um puxa um lado, né, do ensino bíblico e mistura com as suas próprias experiências. E no meio de muitos desses livros existem raciocínios falsos. Raciocínios falsos. Não é só falso no sentido lógico, não. Às vezes o raciocínio é falso porque alguém tira uma conclusão falsa das premissas. Mas às vezes o raciocínio é falso, parece lógico, mas as premissas são erradas. Né? Às vezes o raciocínio é muito coerente, mas ele começa, por exemplo, com a ideia de que a graça não tem nada a ver com a criação ou com a natureza, por exemplo. Isso é uma das coisas mais comuns hoje. Né? Boa parte dos caminhos evangélicos de salvação hoje separam a vida espiritual do resto. Né? E se você usar isso como critério, metade ou mais da literatura evangélica sobre vida cristã já você vai ter que descartar, porque já vai comprometer muita coisa. Irmãos, então vejam como é importante a compreensão. A compreensão informa a oração de Paulo, mas informa também o seu cuidado pastoral, né, em relação à igreja de Colossos. Então ele está orando ali por esses irmãos para que os raciocínios falsos não enganem os irmãos. Ele diz mais aí, verso 5. Pois embora ausente contra o corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé. Então, irmãos, Paulo deixa claro aqui que ele vem acompanhando os colossenses. Que a oração dele é fruto de uma ligação espiritual, né, de um interesse genuíno. Ele diz aqui, inclusive, que ele se alegra e verifica a boa ordem dos colossenses. Então, a gente vê o quê? Um envolvimento pessoal, uma preocupação pessoal com aqueles irmãos de Colossos. Tiago 4, versículos 2 e 3, a respeito da oração. Tiago 4, 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago é interessante porque ele fala aqui sobre a questão da nossa atitude, né, quando a gente ora. Que a oração tem que ter a atitude correta. Quer dizer, não pode ser com intenções egoístas, né? Não pode ser assim. Quer dizer, a oração precisa pensar no outro. O Tiago está colocando aqui uma contradição. Né? O fato deles viverem em guerras e em cobiças indica que as suas orações não têm um fundo, não têm um contexto autêntico. Não tinha um contexto autêntico. Não tinha um contexto de preocupação, de interesse, de cuidado pelo outro. No fundo, eles podiam estar orando muito, mas o tanto que eles guerreavam indicava que eles queriam, nas suas orações, era satisfazer seus próprios desejos. E o que a gente vê ali na oração de Paulo é que não é só uma oração da boca para fora que ele está fazendo. Não é por educação, né? Ele está fazendo aquela oração, aqueles votos, né, de saúde, por educação, né, por polidez. Né? A oração de Paulo tem um pano de fundo, tem um contexto. E o contexto é o cuidado, a vigilância, a atenção de Paulo em relação aos colossenses, inclusive a capacidade de empatizar, a capacidade de se alegrar com as coisas boas que estão acontecendo lá. Então, ele diz que se alegra com eles. Né? Então, o contexto da oração de Paulo é um contexto de relacionamento. É um contexto de interesse pessoal. Não é uma oração pontual que ele orava e depois eles não sabiam, não esquecia. Não sabia mais o que estava acontecendo e nada a respeito. A gente vê que o contexto da oração é um contexto de acompanhamento daquelas pessoas. Então nós temos, o que nós temos aqui, irmãos, a partir dessa oração de Paulo? O que a gente pode aprender? Né? Em primeiro lugar, o primeiro ponto é a oração como trabalho. Né? Quer dizer, ela precisa envolver a sua vontade. Não é algo que você pode fazer de qualquer jeito, relaxadamente. Não dá para fazer. Né? O fato de Paulo descrever a sua oração como parte do seu ministério apostólico, como um trabalho atlético, né, como um esforço focado com objetivo, que está lutando por uma vitória concreta, né, não é só uma oração para desencargo de consciência. Hoje eu já orei. Ou então para dizer publicamente ali que orou. Né? Quer dizer, a oração em Paulo era um esforço focado, tinha objetivo e tinha disciplina. Então a gente precisa perguntar, em primeiro lugar, será que a gente tem vontade de orar nesse sentido? Né? Quer dizer, se a gente dispôs a nossa vontade para encarar a oração como um trabalho, né, no ministério, eu não estou dizendo que agora, né, de amanhã em diante, vocês vão orar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, igual o Moisés. Né? Não estou dizendo isso. Inclusive, eu acho que existe ministério de oração também. Muita gente tem dons e tem um chamado especial para isso. Mas dentro dos nossos limites, dentro dos limites de cada um, do ministério de cada um, a questão é, será que a oração para nós é de fato um trabalho sério? O que pode impedir a oração de ser um trabalho sério? Pode ser a falta de interesse pelos irmãos, que é uma coisa que Paulo mostra, né? Mas pode ser porque a oração não é algo que você acredita que vai vir um resultado. Né? Então, o fato do Paulo usar esse termo, que era usado para competições, é interessante porque ele tem uma conotação de objetivo, de propósito, de querer alcançar um objetivo. Quer dizer, o Paulo não estava orando só para cumprir a oração do dia, para fazer o dever do dia. O Paulo estava orando para que um objetivo fosse alcançado concretamente. Ele estava orando esperando resposta. Um livro que eu li, eu até esqueci o autor agora, se eu não me engano é A Oração que Funciona. Uma das coisas que eu não esqueço, se eu não me engano está nesse livro, que o autor comenta, é que muitos crentes não recebem respostas às suas orações porque eles não esperam receber a resposta. Porque eles não oram realmente achando que Deus vai responder. E por isso mesmo não oram muito a respeito de alguma necessidade, de algum desafio, de algum problema. Porque eles não estão realmente esperando que Deus responda aquilo. É meio como alguém que está treinando para um jogo, mas que acha que vai perder. Que já não, já está sem vontade, já vai entrar em campo sem vontade, já perdendo. Porque já não acha que vai ganhar nada mesmo. Então, irmão, essa é a primeira coisa. Será que isso está nos impedindo? Ou impedindo alguns de nós nessa questão da oração? Vontade. Segunda coisa. A gente sabe pedir. O que, que a gente está pedindo em oração? A gente precisa colocar a nossa oração tendo o reino de Deus como contexto, como referência, igual Paulo fez. Então, a oração de Paulo era, como Jesus ensinou também, acontecia dentro de um contexto, de um envolvimento com o reino de Deus, de uma visão do que significava o reino de Deus na vida dos colossenses. Então, será que a gente sabe o que pedir? Não é somente pedir para Deus abençoar e dar o alimento, dar o pão e dar todas essas coisas. A gente vê na oração de Jesus que até essas coisas têm como contexto o reino de Deus. Terceiro, como é que nós estamos pedindo? Será que a nossa oração está ligada a um acompanhamento interessado, da vida do outro? Se a gente quer orar, por exemplo, para a comunidade, pela comunidade, até que ponto nós estamos envolvidos ali com a comunidade? Será que a nossa oração reflete esse cuidado espiritual, que o Paulo reflete, o que o Paulo expressa, no final do texto, que ele está ali acompanhando os irmãos, está em espírito, observando a boa ordem, realmente existe um interesse, Paulo está dizendo isso, é que a oração dele é fruto de um interesse real por aquelas pessoas. Então vamos orar a respeito? De cada um se coloque diante do Senhor agora e ore. Nós vamos orar para a gente aprender a orar com Jesus e com Paulo aqui. Orar para Deus nos dar a vontade de lutar em oração, para Deus nos dar o entendimento de como orar, do que orar, e para Deus nos dar as afeições, o coração para pelo outro, para que a oração tenha esse sentido de interesse pelo outro, de amor realmente.